Europa 084. Europa 084, contact Recife Center 125.45, if unable 126.85. Salvador, na escuta do Mike Bravo Índia. Mike Bravo Índia, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, área remota, posição 12, para o finger de número 10. Autorizado, reporte ao término. Mike Bravo Índia. Será feito, grato, senhor. Autoriza 2.000 pés por volta 8 no meio. Controle volta 8 no meio. 8 no meio, 2.000 pés autorizado, LS 1012. 2.000, 1.012, 8 no meio. E ele já chegou na 8 no meio. No meio chama a torre agora 118.95. Salvador, muito bom. 18.95.86. Salvador, muito bom dia. Até 3.5.0, informação Eco Aracaju. Tá 3520, bom dia, aguardo instante para cópia nível 190 Aracaju, subida Puca. 190 Puca, aguarda aí, obrigado. Mike Bravo Índia na escuta da torre. Afirmativo, senhor. Já informando a parada no gate 10, ok? Gente. Bravo, bom dia. Torre Gol no 8 no meia, final, passando Índia Serra. Gol no 8 no meia. Boa noite, avistado, cheque o trem, o vento 060 graus, 5 nós, o altímetro no 012, livre pouso na 10. Boa noite, baixou e travou, livre pouso na 10, boa noite no meio. A 3520, copia? Copia. A 3520, autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5042, controle em 120, décima 8, contexto. Negativo, 90 Aracaju, decola na 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5042, transponder 12. 08, o controle está 3520-4. Correto, cotejamento, chame, pode chamar na frequência 118.95 quanto para o cartucho, ok? 118.95, obrigado. No menos, solo aos 3, penal 07. Vamos livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa e Juliette, portão 3, gol no 8, gol no meio.